sua rádio, onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Uma feliz e santa Páscoa a todos. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Samela. Bom dia, Márcio. Hoje com a nossa entrevistada Miriam Caruso. Uma boa Páscoa a todos. Hoje é o dia do coelhinho da Páscoa, né, Rita? Isso, muitos chocolates. A Miriam trouxe chocolate para dar para gente de presente, viu? Que chique, né? Assim, Miriam? Bom dia, Miriam. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Feliz Páscoa para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Miriam. Eu sei que você está com visita em casa e tal, mas está passando uma Páscoa aqui com a gente, né? Até beleza. Acho, viu, Rita, que todo mundo da cidade de Foz do Iguaçu, todos os moradores estão com visita, porque a cidade está cheia. Verdade. Feriadão de Páscoa, o Parque Nacional lotado, as Cataratas do Iguaçu, felizmente, tendo bastante visitantes. Isso é muito bom para a cidade, né? Muito bom mesmo. E aproveitando que o Pegoraro tocou no assunto aí de Parque Nacional, Cataratas, você conhece algum iguaçuense, alguém que mora em Foz do Iguaçu? Não precisa ser iguaçuense, alguém que mora aqui já faz algum tempo e ainda não conhece o Parque Nacional do Iguaçu? Entre em contato com a gente aqui, Histórias e Memórias, ou com a Transamérica. Um passeio para lá de especial os aguarda. Só que eu dou uma ressalva. Você tem que me levar junto, hein? Tá brincadeira. Vamos passar o nosso WhatsApp, então, da nossa Rádio Transamérica Foz. 8828-2828. A nossa fanpage, facebook.com/Transamérica Foz. O fone da rádio, nosso telefone aqui, para quem quiser nos telefonar, 3028-2828. Gente, participe porque vale a pena. Esse kit, eu também quero. Tudo eu quero. Eu também quero. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Antes de entrarmos com a Miriam para ela contar um pouquinho da vida dela, que foi muito linda e que vem sendo, né, desde que chegou em Foz do Iguaçu, nessa terra maravilhosa, uma mineira que adotou Foz do Iguaçu. Quem não conhece, né? Quem não conhece Miriam Caruso, gente... Ela, da Revistaria Caruso, só eu, particularmente, tenho muitas histórias para contar. E a gente vai, né? Porque são várias as gerações de iguaçuense que compraram, pelo menos, um jornal, uma revista, um gibi ou um chiclete, que seja, na Revistaria Caruso, que era ponto de encontro, inesquecível esse ponto de encontro. Lá a gente se reunia, conversava com a Miriam, conversava com o Caruso, era um ponto de encontro maravilhoso, mas... Espera que você já vai ficar sabendo da história da nossa querida amiga Miriam Caruso, que adotou Foz do Iguaçu como sua. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Gente, antes de começar uma entrevista com a nossa querida Miriam Caruso, eu vou contar uma historinha rápida, porque essa música, que foi composta por Domênico Medunho, venceu o Festival de San Remo em 1966. E o sucesso da música foi tamanho que levou à produção de um filme com o mesmo nome. Como é a pedido da Miriam e significa muito para ela, então já passa a significar muito para Histórias e Memórias também. Porque foi a música que tocou na entrada do casamento da Miriam. Olha que lindo, né? Então nós vamos recordar, a Miriam vai recordar, vai se emocionar e voltamos em seguida já para esse bate-papo que vamos fazer com ela aqui no programa Histórias e Memórias. Então nós vamos ouvir Dio Come Ti Amo com Giliola Tinquetti. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Io come ti amo, non è possibile avere. Baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo, mi viene da piangere. Olha só que música linda, hein, Rita? Essa música lá da década de 60, né, que a Miriam Caruso escolheu para o seu casamento. Miriam, o que, que significa essa música para você? Quais as lembranças que te traz essa música? Pois é, Jorge, as lembranças são grandes, né? Foi um dia Eu falo que o casamento é o dia mais emocionante da vida da gente. Então, para mim, essa música está guardada no meu coração, vai ficar eterna, eterna. E fez parte do dia mais feliz da minha vida. Que bacana. E é impressionante, né? Como todos nós temos uma música, ou mais de uma música, né? Que marcou um período da nossa vida, né? E aí são, eu acredito que são várias músicas, né? Mas lógico que uma mais, com mais significado, lembrando de uma pessoa especial. Eu contei aqui no primeiro programa até uma música que lembra muito a minha família, também os encontros, né? De final do ano, de Natal, enfim, onde a família se reunia. E realmente as músicas nos fazem isso, né? Eu acho que é uma viagem no tempo, né? E Miriam, vamos começar a conversar um pouquinho? Pois não. Vamos lá. Com todo prazer. Já que você está aqui à nossa disposição hoje, né? Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo pela manhã. É, você é mineira, Miriam? Sou mineira de Caxambu, sul de Minas. Uma cidade muito bonita, turística também e bastante visitada. E você chegou aqui em Foz do Iguaçu lá pela década de 70. E 3. 73. Isso. Conta um pouquinho para nós como que foi a sua chegada. Por que que você veio para Foz do Iguaçu? Porque eu vim porque meu marido veio antes, nós éramos noivos. E, ou seja, ele veio começar a vida aqui. Aí depois nos casamos e eu vim para cá. E também estava começando Itaipu, um dos motivos pelos quais ele veio para cá, para Foz do Iguaçu. Assim como milhares de outras pessoas, né, que vieram para Foz do Iguaçu nessa mesma época, né, para acompanhar desde o início da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que era a maior do mundo, né? Foram milhares de trabalhadores que vieram de diversas regiões, né, do Brasil, do Paraguai, da Argentina também, ajudar nessa construção. Você lembra um pouquinho como era a Foz do Iguaçu nessa época? Nossa, Foz do Iguaçu. Muito diferente. Muito diferente. A Avenida Brasil era das poucas ruas asfaltadas. A maior parte das ruas não tinha asfalto. Inclusive, eu morava numa rua bem central, mas que não tinha asfalto. E era um pó vermelho, bem vermelho. E quando chovia, o que acontecia? Barro. Só barro. No, né, Rita? Eu acho, no programa passado, nós também tivemos a Lote Ferreira falando aqui para nós, né? E ela explicou com detalhes, né? Como que era a Avenida Brasil num dia de chuva, né? Que ela tomava banho de chuva e já aproveitava, tomava banho ali de barro vermelho. É, já, barro, né? Vermelho, é porque o pessoal trazia, né? Os carros traziam o barro, né? Do interior. Da área rural para cá, pra era cá. Normal, né? Não era bem rural, não. Mesmo a cidade, entendeu? Na periferia, não tinha asfalto. É verdade. E o seu marido, ele veio então primeiro, montou... Ele já montou já a revistaria ou ele teve um outro comércio antes, anteriormente? Não, a princípio ele montou uma loja de artigos para turistas. Mas depois ele resolveu seguir, como eu já tinha comentado até com a Rita, o ramo de jornais, revistas, livraria, que ele sempre gostou, que fazia parte da família dele, né? Geralmente os italianos que vieram para o Brasil gostavam de trabalhar com revistas. E o comércio em si, né? Acredito que muitos pioneiros, muitos imigrantes também foram para a área do comércio, né? Seja com padaria, seja com revistaria, seja com outro tipo de comércio, mas acredito que a facilidade, a minha família, por exemplo, é toda de italianos também, e a facilidade que eles tinham com o comércio de conversar com as pessoas, né? Eram mais espontâneos. Espontâneos, é verdade. Eu acho que isso tudo ajudou. Você também é italiana, né, Rita? Da família da minha mãe, do lado da minha mãe. Olha, né? Prende minha mão para ver se sai alguma coisa. Não falo nada. Olha aqui, ó, não falo nada, tutti, né? Tutti buona gente. Tutto buona gente. Que maravilha. E mineira também, né? Mineira. Tem um sangue mineiro, tem, né? Tem pai, Rita, né? De formiga. E, Márcio, nós estamos com duas mineiras aqui, Márcio. É verdade, é verdade. Miriam, a revistaria do João Caruso, saudade que eu tenho dele, né? Nossa, a gente tinha um contato muito... Nossa, ele te adorava, né, Rita? A gente tinha um contato muito grande da época do meu pai. Essa distribuidora já tinha... era da família também, vocês faziam mala direta com São Paulo, é isso? Quando teve essa distribuidora aqui? No passado tinha essa distribuidora, era direto com São Paulo. Olha que maravilha pra gente, né? as notícias assim. E Miriam, você tem que contar um pouquinho, porque eu conheço mais a sua história, né? Porque a gente é amiga desde sempre. Mas o Pegoraro está muito interessado em saber da sua profissão, porque até então ela não, né? Claro. O que você fazia aqui, Miriam? Você veio, as tuas meninas, né? Vai contando a sua vida. Todos os domingos estava lá na loja. Olha só, cliente fiel. Era um cliente fiel, e vinha lá do Parque Nacional, né? Vinha do Parque Nacional. Beleza. Com a família, como com os vinha filhos. Gente do Paraguai, da Argentina. Exatamente, pra mim, eu ficava muito honrada com a presença dele lá. Porque sair do Parque Nacional. Eu conheci a Miriam, eu ia até falar isso também, citar isso, porque tinha dois filhos adolescentes, né? Na época, o Franco e a Luísa, agora já estão maiorzinhos, já crescidos, né? Mas aquela fase de você comprar uma revista para eles, né? Eu lembro do álbum de figurinhas, né? Na época de jogo da Copa do Mundo, de álbum de figurinha, eles ficavam loucos, né? Não, pai, vamos comprar figurinha, vamos lá na banca e tudo mais, né? Acho que assim, várias outras pessoas também fizeram amizade com você através da revistaria, né? Ah, eu sinto falta realmente dos amigos, né? Do bate-papo. E Miriam, conta pra gente, as tuas duas meninas, você tem duas filhas, as duas meninas nasceram em Foz do Iguaçu, onde? Não, a mais velha, Antonella, nasceu em Minas. Ah, primeira Antonella filha, Mineira. Aquele negócio, eu fiquei com medo, né? Quis ir pela em Minas. Uhum. Que eu fiquei, mais segurança. Senti mais segurança. A Giovana já nasceu aqui. Ah, a Giovana é gaçonense, aqui, tá vendo? Aí. E tem uma curiosidade também, Rita. Uma delas trabalhou no Parque Nacional. A Antonella Nossa, trabalhou. Nossa, ela adorava trabalhar no Parque Nacional. Trabalhou no início da Cataratas S.A. Foi. Né? Acredito que seja ali por volta de 2000, talvez, pelo ano de 2000. Ela foi uma das primeiras funcionárias da concessionária. Foi, ela trabalhou no complexo, né? Logo que construíram aquele complexo, ela trabalhou. Ela era assistente marketing do Sérgio. Sim. E depois, bem no início. Então, ela recepcionava os jornalistas. Ai, que maravilha. Como ela é publicitária, e o inglês dela sempre foi muito fluente. Uhum. Inglês, francês. Então, ela, espanhola, recepcionava os jornalistas de fora, acompanhava no trajeto das cataratas. Só isso, só a filha da Miriam já está fazendo mais ou menos 15 anos que trabalha no Parque Nacional, porque nós estamos em 2015, o centro de visitantes ali ficou pronto no final do ano de 2000, então provavelmente ela começou a trabalhar em 2000, 2001, né? E deu o pontapé inicial para os trabalhos que são realizados aí até hoje. Que maravilha, né? Que eu falo, Parque Nacional é lugar de iguaçuense, todo iguaçuense deve conhecer o Parque Nacional. Inclusive nos arquivos, Pegoraro, dá uma olhada, ela recepcionou o Clinton também. Ah, uau. Na visita do Clinton. É, dá uma olhada nos arquivos, que é tudo arquivado, ela arquivava tudo, né? Sim, uhum. Sim. Então, e nós temos agora um museu lá, né, no Parque Nacional, um espaço, na verdade, né, espaço Memória das Cataratas, onde nós estamos identificando esses documentos, essas fotografias antigas, e estamos colocando lá nesse espaço e até convidamos, né, todo domingo, né, Rita, nós convidamos os iguaçuenses, nossos ouvintes aqui também de toda a região oeste do Paraná, a visitar o Parque Nacional do Iguaçu para conhecer o espaço Memória das Cataratas. Agora, por sugestão da nossa produtora Samela, nós não estamos mais cobrando o valor do estacionamento para quem for lá visitar o Espaço das Memórias. Agora gostei, hein? A nossa produtora Samela disse assim, agora eu vou te dar uma dica aí. Tem gente indo lá visitar o espaço e aí tem aquela taxa lá, aquele valor do estacionamento que é cobrado e tal. Então, nós já falamos lá com a diretoria da concessionária que isentou, então, do pagamento do estacionamento quem for lá visitar o espaço Memória das Cataratas. E na campanha nossa, da nossa rádio aqui, do nosso programa Histórias e Memórias, quem não conhece ainda as Cataratas do Iguaçu, não conhece o Parque Nacional do Iguaçu e mora já, né, algum tempo aqui, ou faz muito tempo também que esteve já visitando as cataratas, por favor, entre em contato aqui com o nosso WhatsApp 8828-2828. Olha, já nós voltamos a conversar com a Miriam, mas antes, nesse inteirinho aí entre música e outras cositas más, eu lembro que era assim, é muito interessante, nós vamos ouvir, Miriam, você vai gostar. Muti Tarabain, e o caso dos ladrões de banana. Vamos lá? Agora, no Histórias e Memórias, eu lembro que era assim. No tempo que a gente estudava, eu era pequeno, né? Em 72, vamos até colocar a data, no Colégio das Irmãs. E me lembro que a gente roubava banana. E onde tinha, entre o colégio e a parte das bananas e tal, tinha um muro, né? Uma cerca, que a gente chamava. E a gente pulava aquela cerca, roubava banana e outras frutas, laranja e tudo mais. E me lembro dos meus amigos. Tinha dois amigos que éramos terríveis, éramos os piores de colégio. Era o Jorge Marques e o Edson Cabral. E nesse momento a gente fazia até a professora até chorar de tanta coisa que a gente fazia ali dentro, até inclusive dentro do colégio. Mas o que mais me chama a atenção é que a gente roubava as bananas, era gostoso na hora do recreio, né? Era fantástico. E as irmãs chamava a gente e deixava de castigo. E o castigo, como é que era? Não sei se você lembra daquela época. E a gente ficava no corredor, colocavam milho e a gente ficava de joelho. Para quê? Para todo mundo ver os alunos de castigo. E tem mais uma coisa que eu esqueci de te falar. Eles colocavam o motivo de a gente estar lá. Colocavam um cartaz ou um papel escrito. Como é que é? Ladrões de banana. Ah, esse aí, olha, esse aqui é fantástico. A gente ficava de joelho e colocava um papel assim escrito, ladrões de banana, para todo mundo ver o que realmente o nosso... Porque todo mundo passava e queria perguntar. Então, em vez de ficar perguntando o que aconteceu e tal, então todo mundo ficava sabendo o que esses ladrões, esses bandidos tinham feito no colégio. Olha, mas mesmo assim, a irmã superiora, eu não sei porquê, mas ela gostava da gente. Ela gostava da gente, acho que pra gente... Ela se aproximava pra ser amigo, pra gente se comportar. Então é um fato, uma lembrança ótima. Eu acho que se eu voltar a estudar pequeno, eu faria a mesma coisa. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Gente, tá todo mundo rindo aqui. Um abraço pro amigo Muti. Gostamos muito da sua historinha. Malandro, hein? Você viu, Pegoraro, que ele era terrível quando era menino? O Muti, com aquela carinha dele de santo lá, né? Não vai mais enganar ninguém agora, não, né, Muti? Um abraço também no nosso programa. Fiz as feiras passarem um mau pedaço em essa, mas olha só. Mas vamos aproveitar, antes da música, e já vamos fazer o sorteio rapidinho, aproveitar a Miriam aqui, né? A Miriam faz o sorteio pra gente. Com certeza. A Luciana está trazendo já aí a relação das pessoas que participaram através do nosso WhatsApp, 88282828. E o nosso rádio, também tocou hoje aqui, né, Rita? Sim, são várias ligações aí vindas para nós também, no 3028-2828. Está eu nas gosto suas muito. Mãos já aí, Rita. Eu gosto muito. E o nome da moça que saiu sorteado a Miriam, aí pela Miriam? Miriam, sorteia aí, Miriam. Zélia de Porto Iguaçu. Uau, mas nós somos muito chique. Parabéns, Zélia. Um programa internacional. Internacional, esse kit. Gente, eu vou Dei junto. Dei sorte pra você, Zélia. Maravilha. Zélia vai ter que vir aqui na rádio, né? Nessa semana, durante Sim. a semana, com a Luciana, para buscar o seu kit do Parque Nacional do Iguaçu, um kit maravilhoso, com uma camiseta, uma caneta, um coati, enfim, ali, todos os presentes, os brindes lá do nosso Parque Nacional do Iguaçu. Cada kit daquele eu dou assim, ah, vai me levar junto, eu quero o kit. A Rita, eu não sei, cada vez quer um kit para ela. Eu quero um kit, eu quero ir para as cataratas, eu quero tudo. Gente, vamos ouvir uma música legal dos anos lá, olha só, 1959, vamos relembrar. Neil Sedaka, Oh, Carol. Vamos lá? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Oh, Carol, but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. As manhãs na Transamérica tem sexo, comportamento, saúde e relacionamento. Com dois apresentadores. Vai. Sempre concordam em tudo. É difícil fazer coisa com pessoas que mentem. Dois em um Transamérica. Um programa que coloca todo mundo pra discutir a relação. Mesmo que não se chegue a uma conclusão. Tá do lado do Ricardo Sam, ferrou. Os assuntos que vão ser comentados durante todo o dia. A sua participação, a sua opinião. Dois em um Transamérica. De segunda a sexta, 8 da manhã. Quase quando você se entrega, que é um trouxa. Transamérica. Duty Free Shop, Puerto Iguaçu e a hora certa. Transamérica 10h32. Duty Free Shop Puerto Iguaçu. As melhores ofertas e os melhores produtos livres de impostos a 10 minutos de Foz do Iguaçu. Os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu e Lago de Itaipu e também Ciudad del Este e Puerto Iguaçu poderão visitar o Dreamland com desconto de 50% no passaporte de cada atrativo. É só levar um comprovante de residência. Conheça o Vale dos Dinossauros com réplicas dos primeiros habitantes do planeta em tamanho real. Ainda o Museu de Cera com celebridades do cinema, esporte e da música. Também o maravilhoso mundo, com réplicas das grandes obras feitas pelo homem. Dreamland, aberto diariamente das 8 da manhã e 6 da tarde. E finais de semana e feriados até às 7 da noite, na Avenida das Cataratas. Essa Páscoa é uma delícia. Ovos de Páscoa pra você escolher. Cestas especiais, tudo feito pra você. Decorações pra festas, descartáveis, vem a ver. Embalagens Paraná, que a Páscoa é pra valer. Mais de 30 mil itens pro seu presente. Te valorizar, Páscoa feliz é na Embalagens Paraná. Embalagens Paraná, na Fagundes Varela, Vila Portes. Páscoa feliz é na Embalagens Paraná. A Transamérica é top. Quer comprar barato com mais qualidade? Vem pro Destro, melhor preço da cidade. Não adianta rodar por aí sem saber onde ir. A melhor variedade com a maior facilidade. Só o Destro tem o melhor preço da cidade. Destro, comprar barato é aqui. Porcelanato esmaltado 60x60, R$19,90 o metro. Porcelanato polido 62x62, R$48,90 o metro. Conjunto sanitário 3 peças, R$149. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Fortes. 2102-2500. Comprar barato é assim que eu peço. Destro. Destro. Hoje, o Azulão da Fronteira busca uma vaga na fase semifinal do Campeonato Paranaense 2015. Começa a fase mata-mata. Direto do estádio do ABC a partir das 3 horas da tarde. Ross Futebol Clube e J. Malucelli. Oferecimento: Embalagens Paraná, Taco Jeans, Dourado Pesca Esporte, Alta Escola de Brito, Destro Macro Atacado, Cataratas Bowl Center e Água Pureza Vital com a garantia Nestlé. Campeonato Paranaense de Futebol é aqui. Transamérica, Transamérica. A número 1 em esportes. Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Olha só, Rita, que coincidência, né? Enquanto ouvíamos essa bela música, essa bela melodia, A Miriam Caruso nos brindava aqui com essa informação que alguém da família dela também foi radialista, foi locutor de rádio, né? Conta essa história um pouquinho pra gente, Miriam. Pois é, Pegoraro, meu pai. Meu pai, quando ele era solteiro, jovem ainda, ele tinha um programa na rádio, ele adorava. Lá em Minas Gerais mesmo. Lá em Caxambu, na minha terra. Caxambu. Ele tinha uma voz linda, chamava atenção a voz dele. E, uma curiosidade, a minha mãe apaixonou com a voz dele. Olha só. Viu, Márcio? Assim que começa, viu, Márcio? Que beleza. Viu, Márcio? Olha lá, hein? E que músicas que ele tocava naquela época? Ah, você lembra dessas músicas? Eu não lembro, né? Pegou horário. Ele era solteiro, mas pelo que ele contava... Pela época, Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Quem mais? Emilinha Borba. São Ângela Maria. Os cantores, né? Daquela época, famosos, né? Ele gostava muito do Nelson Gonçalves. Inclusive, ficaram amigos. Eu fazia visita lá, por ser também uma cidade turística, né? Eles ficaram bastante amigos, o Nelson Gonçalves e meu pai. Que beleza, que história maravilhosa, né? Que surgiu aqui da Miriam. Com a Miriam é assim, que você vai conversando. É surpresas e surpresas, né? Pegou aqueles causos, né? Com certeza. De mineiro, né? Causos, né? Muitos causos. O nosso programa é de muitos causos. É isso mesmo. Miriam, você foi professora? Foi. Mas a tua época não era como do Mute aí, né? De joelho no milho, menino. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Naquela época os alunos respeitavam os respeitavam, professores, né? Respeitavam, é. É verdade. Que mudança, não? Muito grande, nossa, né? Hoje em dia, não sei se eu conseguiria, né, enfrentar. Uma classe aí uma com classe 30, de adolescentes, 40 assim. Adolescentes. É? Difícil, realmente. Olha, Miriam, foram 37 anos de revistaria. Foram. Meu Deus do céu, uma vida. Ok. Após o falecimento do João Caruso, eu sei que você teve um apoio geral, né? 100%. Graças a Deus. Dos amigos aqui, que te levou a encerrar essa parte tua aí de revistaria, Miriam. Essa fase, né? É uma fase, mas é uma fase que a Miriam trabalhava. Bastante, né? Nossa. E sabe quem tem comércio, né, Miriam? Só antes de você falar, quem tem comércio trabalha de domingo a domingo, de sol a sol, como a gente fala, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, de segunda a segunda, Pegoraro, você sabe disso. É o que levou o avanço, né, das redes sociais, então a revista caiu bastante a venda das revistas, e eu vi que não compensava mais continuar trabalhando, porque era o meu forte. Entende? Livros também, o pessoal deixou ler pela internet, né? Então, eu vi que realmente não compensava e talvez não compensasse investir mais no negócio, porque eu queria mais viver em função da família. Então, eu achei melhor parar e trabalhar sozinha. Realmente estava bastante cansativo para mim. Ficou uma rotina intensa, né? Ficou intensa. Você ficou sozinha? As pessoas estavam acostumadas assim, entendeu? De domingo a domingo, entende? Então, não poderia fechar no domingo. Verdade. Não era justo também. Era o dia que as pessoas estavam acostumadas aí. Mas foi o seu tempo, acho que fechou. Foi na hora certa. Foi na hora certa. Foi na hora certa que vocês... Vocês tiveram duas lojas, né? Em dois locais diferentes, né? No centro de Foz do Iguaçu, essas lojas, né? Uma na JK e antes tínhamos também na Avenida Brasil. E também dentro da obra. Chegou a ter Itaipu, uma loja dentro da Itaipu, dentro da construção. Dentro da construção, que tinha um complexo, era bem lá dentro mesmo, entendeu? Era só mesmo para os barrageiros, entende? Que eles tinham que uma farmácia, né? Uma foto, que antigamente usava ainda, né? Uma foto instantânea. Foto instantânea. Que mais que eles tinham? Acho que tinha um banco também. A revistaria. E o que entendeu? Que era distração para eles. E o que os barrageiros compravam? Liam o quê? Que tipo de revista? Você pode falar ou não? Eu vou falar. Isso. Porque vendia, naquela época, a banca que mais vendia Playboy no Brasil... Era a banca do Caruso dentro da usina hidrelétrica de Itaipu. Da usina elétrica de Itaipu. Isso aí ficou na história, porque... É verdade. Eu tinha já escutado você falar isso. E é muito interessante, porque na Itaipu hoje, né, existe até um museu, né? Um museu do barrageiro lá dentro. E foram preservadas até algumas paredes com desenhos, com frases, com poemas, né? Retratando exatamente aquela época, né? Que as pessoas ficaram ali... durante anos construindo a usina, né? Longe de suas famílias, exatamente. Longe dos seus amigos, né? quem sabe até numa solidão, né? Aquelas pessoas ali. Então, realmente, eles precisavam aí comprar uma revista, se divertir um pouquinho, escutar rádio, né? E acredito que naquela época escutavam muito rádio, né, Márcio? Opa, imagina. Eu quero deixar a Miriam mais emocionada do que ela já está. Nossa. Então, nós vamos fazer uma versão aqui. O Márcio vai caprichar numa versão original de 1967, que é uma música que marcou a adolescência de Miriam Caruso. Eu pesquisei tua vida, fia. É isso aí, viu? Mas você já sabe, olha, grande parte só da minha assim, vida, minha querida. Mais você... uma pesquisada musical ali, né? Porque a Miriam é movida à música. Ela ah, tinha não vivo sem música. Aí, tá vendo? Olha aí. É. Então nós vamos ouvir, que é lindíssima, né? Roberto Carlos, como é grande meu amor por você. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Olha aí, mais uma música da década de 60, maravilhosa. Se eu não me engano, o nosso programa foi a primeira música tocada aqui do Roberto Carlos. A Miriam trouxe o Roberto Carlos para o nosso programa, né, Miriam? Ah, sempre fui fã dele, viu? Pegou a... Até hoje você Até gosta. Hoje, até hoje. Assiste também todos os programas dele no final de do ano. Final de ano assisto. E as pessoas já sabem, sabe? Ficam me ligando para me lembrar. Com coisa que eu vou esquecer, né? E aí também ficam ligadas comigo, entendeu? Ouvindo, sim, assistindo junto. Que maravilha, hein, Rita? Música é tudo de bom, mas a gente já volta com a Miriam, porque a gente tem um bate-papo rápido com Maria da Glória. Olha lá, atenção, segunda voz feminina da Rádio AM em Foz do Iguaçu. Olha que beleza, vamos conferir. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Vamos conversar com a segunda locutora de rádio de Foz do Iguaçu. Só existia a Rádio Cultura, verdade, né, Maria da Glória? Verdade, exatamente. Uhum. E você foi a segunda locutora? Foi. Antes de você? Antes de mim foi Maria Vitória. E depois de você? Depois de mim foi Danúzia Schuss. E depois? Maria Matilde. Maria Matilde, as três Marias na Rádio Cultura, né? E quando você fazia Rádio Cultura, quem era o diretor? Venâncio Tremba, que é agora homenageado, no caso, quando é lembrado, é Patrulheiro Venâncio Otrembo. Ele era o diretor da Rádio Cultura. Exatamente. Uhum. E depois da Rádio Cultura, você não fez mais, não trabalhou em outra rádio, nada? Não, não. Daí você tem mais ou menos uma ideia? Quanto tempo você ficou? Não fiquei muito tempo, fiquei um ano e meio, mais ou menos. Uhum. Daí casei, né? Me casei. Inclusive, quem era o vamos dizer, o dono mesmo da Rádio Cultura era o Juscelino Castro, né? Major Castro. E ele nem queria que eu saísse, mas eu ia casar, fui obrigada a sair, lógico, eu ia para morar em São Paulo, em Santos, né? Daí fui. Quando eu voltei para cá, que souberam, de repente foi até o Venante mesmo que soube que ia voltar, daí ele me convidou novamente para mim ser locutora, mas daí meu marido não me deixou mais, daí acabou. Teu marido, né? também Meu marido também fazia esporte, fazia 15 minutos de 11h45 ao meio-dia ele fazia o esporte. Então eu o anunciava, daí quando ele terminava o programa dele, eu entrava com a minha programação da tarde, que era tarde musical, né? Então daí ali a gente tinha vários, vamos dizer, um aniversariante, vários aniversariantes a tarde toda. Então eram homenageados e eu que fazia essa homenagem para eles, marido, né? Então, doutor, como é que ele chamava? Inácio Barbosa Godoy. Ele fazia esporte. Fazia esporte, falando de esporte, era o programa dele, né? Então, gente, vocês ouviram a voz da segunda locutora de Foz do Iguaçu, porque só existia a Rádio Cultura. Então vocês aguardem, porque a gente vai trazê-la para o programa, aqui em loco, para contar muita novidade para a gente, como era a rádio na época. Obrigada, Maria da Glória. A gente quer que você deixe só uma mensagem final aqui para a Transamérica, histórias e memórias. Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com a Maria Rita, né? Isso mesmo. Então, que eu conheci desde pequenininha. E quero desejar às pessoas que estão ouvindo esse programa que sejam muito felizes, que a vida é muito boa de ser vivida. Isso mesmo. Muito obrigada. Tá. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Que maravilha, mais esse depoimento, né, Rita, da Maria da Glória, uma das grandes locutoras de rádio aqui de Foz do Iguaçu. Muito bonito o seu depoimento, a sua entrevista também. E ela nos trouxe mais uma curiosidade. O nosso programa é feito de curiosidades, né? Ela fala que foi diretor da Rádio Cultura, na época dela, o Venâncio Tremba, que leva o nome aqui da nossa rua, né? Da rua da Transamérica Foz, Patrulheiro Venâncio Tremba. Então, veja só, o nosso programa, ele é como uma colcha de retalhos, né? Como um quebra-cabeça. A gente vai montando a história de Foz do Iguaçu, e da região através desses depoimentos, né, Rita? Que são fantásticos, né? Então, um abraço para a querida Maria da Glória. Que linda voz que ela tem, Pegoraro. Maravilhosa. Linda, hein, linda, Miriam? Linda voz. Que beleza. Parabéns. Também gostei. E já indo aí para o final do nosso programa, eu queria agradecer do fundo do coração a participação da Miriam, né? A Miriam Caruso, que veio aqui contar para a gente um pouquinho da sua história, da chegada dela aqui em Foz do Iguaçu, até o final do trabalho dela ali na Revistaria Caruso. Enfim, hoje com muitos amigos, né? A gente sabe que a Miriam tem aí uma amizade muito grande na cidade. E eu queria deixar, Miriam, para você o microfone aberto, então, da Transamérica Foz. Primeiro para você falar um pouquinho o que sentiu aqui no nosso programa. E depois para suas considerações finais. Olha, Rita Pegoraro, Samela, Márcio, olha, para mim foi um prazer grande estar aqui. Olha, sinceramente, eu me senti em casa. Vocês não poderia ser diferente, Pegoraro, é um espírito. Com você, Rita, entendeu? Essa energia boa que vocês passam. Esse é o intuito. Olha, esse bate-papo gostoso, até por trás dos bastidores. Olha, eu ri demais, eu me diverti muito. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, escutou a nossa suas Páscoa. Músicas preferidas. Escutei, me emocionei, ri. Tá vendo? Tudo do jeito que eu gosto, gente. Ri bastante também. Perfeito, é assim que a gente quer. Não é? E eu quero aproveitar e desejar uma feliz Páscoa para vocês. Obrigada. Para toda a família, Márcio, para sua família também. Para todos os ouvintes, né? Que seja um domingo muito feliz e que vocês renasçam. Páscoa, renascimento, renascer com muita solidariedade, muita bondade, muito amor para todos vocês. Um beijo no coração, um abraço bem apertado para todos. Obrigada, obrigada. Obrigada, Miriam, pela sua participação. Agradecer novamente você que deixou a sua casa, deixou seus filhos, seus convidados, né? Para estar aqui conosco nesse programa de Páscoa. E é isso aí, né, Rita? Nosso programa chegando ao final. Você também, por favor, as suas considerações finais. Perfeito, perfeito. Tudo. Bom, vamos lembrar, né? Lembrando que o melhor do Histórias e Memórias vocês podem conferir a partir de segunda-feira pelo site www.transamericafoz.com.br. Você que não esteve com a gente aqui ao vivo, a cores, né? Cheio de chocolate aqui, nossa, tá bom demais da conta. Mas então, segunda-feira, né, amanhã, segundona, você confere no nosso site, ok? Até então, hein, gente? Tem novidades aí, o Márcio vai acabar o programa hoje com uma surpresa pra todos nós, tá? Oba. Até domingo que vem. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.